Nasıl? Nazar nam zöyne şükürtü. Escuta, nós era 92, a Alfa chama o solo? Segue via Alfa, antes da Juliette, chama o solo 219. Alfa, solo 219, beleza. Estrela 2233 a decolagem, custando 0100 graus, 05 nós. Já decolagem, 3223. Bom dia, Gono 092, Santa Juliette. 092, bom dia, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Gono 092, bom dia. Call the ground, go on 759, we have 188 award, 4 hours and 15 minutes of Honduras and alternatives have been already set. Gono 759, approve the taxi, the Ranger, on the short 110, tower 118.95, ultimo 31015. Taxi via taxi India, outbound travel runway 10, 118.495.01759, Kennedy 10015. Muito bom, bom dia, passarelo 2223, tentando a saída Arbor. Passarelo 2223 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, 2223. Tower, good morning, this is go 1759, hold point of runway 10. Solo Alfa Quebec Azul, após a passagem do rio, prosseguindo com o Quebec, livrando a foto e ingressando a Alfa. Autorizando, prosseguir via Alfa, após o rio, autorizando Alfa Quebec. Salvador, o Azul 2783 está pronto para o posicionamento da fase 3. Acertei com o Novo 10, com o Azul 7. Acordando que o pessoal nos chama para o SAC. Está pronto para o SAC 2783. Civil Decree 07-0. Clear for takeoff, runway 10, 01759. 759 airborne 38, call 120.8, control departure, have a nice day. Thursday 120, this is 108, call 1759, have a nice day too, thank you. Não, hoje autorizado, senhor Zac. Oh, good morning, this is call 1759. 759, Friday maintain level 360, Delta Farm. Climb on the southern level 360, Delta Farm, recall 1759. Alô, azul, 4234, tá plantado. Portão 1, aguarde o 4234. Guardando 4234. Alô, azul, Alfa, Quebec Romeu, solicita autorização para ingresso no Parte 3. Autorizado, Alfa, Quebec, autorizado, Parte 3. Ok. No contato radar, desça para 4 mil pés. Foi o Serra Vitor 367, aguarde o sinal do procedimento da Renata. Que é legal, 915. 4 mil, descendo para direto agora para o Serra Solo Salvador 12783, está pronto para o táxi com 72 a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternando Salvador. 12783, táxi autorizado, via pátio, Índio Real, ponto espera 1895, ajuste 1015, uma boa viagem. Autorizado o táxi via pátio, Índio Real, até a ponto espera da 10, torre 1 no 895, ajuste 1015, 2783, boa. Salvador é o passaredo 2223. Podia coordenar a possibilidade com Salva, com Recife, pro destino, está presente? Vai, que coordenação. Aguardando, 2216. Passeio 2216 autorizado, conquista. Autorizado, conquista, muito obrigado. Passeio 2216. Salvo Salvador, bom dia, o azul 2783 está pronto, próximo ponto para dar um zero. Azul 2783, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, ventuno 20 graus com 079. Alinha e decola da 10 2783. 5949, boa viagem. Bate principal em geral, só ponto zero, a torre 18 decimal 95. O azul 4234, coordena que se sola após o 737 da Gol na retaguarda, autorizado para chover acionamento de sanitário. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizado puxe sinceramente o recolhimento de passagem. 4234. Então, só fazer o compro no vento para o 273. Poderia confirmar o vento? 110 com 08. 110 com 08, graças. Bono 759, passa nível 160, centro em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 3. Chame centro 1251, alterna 128 decimal 3. 251-235-1159, graças. Dando voo 2-0-1. Torre Salvador, voo no 649, está funcionando o ponto 0-0, pronto. 49, autorizado alinhar e manter pista 10, bom dia. Bom dia, alinhar e manter pista 10, voo no 649. 12783, decolagem 45, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. Controle 1208, 2783, boa. Controle Salvador, bom dia. É o azul 2783. 2733, contato radar, sua via Arbuno, para nível 160. Confirme, só tem restrições para 160, 2733. Canceladas as restrições. Sente só para o 160, 2733, vai dar Arbuno. Autorizado, Salvador, Fortaleza, 370, avião para o volume 9, decola pista 90, curva esquerda, Momo, transição frote, controle 120, décimo 8, pela segunda 5573. Autorizado, Fortaleza, 370, avião para o volume 9, decola da 10, curva esquerda, Momo, frote, controle 208, transponda 573, voo 2069. 7 anos pronto para puxar esse nome. Camarada no 7, vou 2069. 312, contato radar, autorizado chegada a mar e desça e mantenha 4 mil pés. NH 1095, cancelado as restrições, guarde final do procedimento RNAV. Agora chamada 8-18-9-5-5-4-2-2-4. 4-9, contato radar, suba para o 360 via Dael. Nível 360 Dael, gol no 649. Azul 4981, autorizado sinal, procedimento RNAV, pistão 90, reporte passando 366. Contra 366, autorizado com 9, estando. Controle Salvador, o Azul 2783, solicitar pro Direto Elefa. Direto Elefa. Foi Direto Elefa, 2783, graças. Controle Salvador, desça para 5 mil pés, chegada a Mari, NH1015, aguarde o final do procedimento RNAV. Azul 4234, autorizado, alinhar e manter, pistando, alinhar, corrigindo, alinhar e decolar, pistando zero. Feito 110 graus, 062 elétrico. Autorizado, alinhar e decolar, meu amigo, zero, Azul 4234. T30, portão 10, aguarde um instante a cópia, prepare a fuga. Por 2199, contato radar, autorizado de chegada a mar e desça e mantenha 060. Guarde final do procedimento RNAV da 1-0. Azul 4234, decolado ao 52, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Contato 234, contato radar, suba via Fuca para nível 350. Fuca 350, via. Bela. Bom dia. Passarelo 2223, passa nível 170, chama o centro em 1260, alterna 288. Azul 498, passa para 366, facilitado. Gente, complete final, procedimento RNAV, torre 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado. Voo no 649, faça 170, chame Recife, 1 em 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 2, 8, decimal 3, 5. 251, 2235, Gono 649, obrigado, bom dia. Autorização de pouso. Dois da presente, voo direto, serviço 366 para trânsito, procedimento RNAV, QNH 1095. Azul 4981, pouso autorizado, pista 0, vento 090 graus 079. Livre pouso 4981. Esquerda, saída por Caracaju, controle 1208, 5574. Botão dash, pronto. Salvador, bom dia, Europa 083. Europa 083, send by copy to CR Charlie Echo Lima. So, fly level 400, send by 181015. Copy, we have hotel 400, send by. Dispersionamento, voo 2069, posição 7. Beleza, chama o taxi. Boa tarde, voo 2069. Azul 9270, desço para 4 mil pés, QNH 1095, vou direto sem aviso 369. 369, já desço para 492. Azul 234, controle. Escolha. Pós-jamo, vou ir direto sem aviso, correção, o Romeu Fox 098. Tem a saída até jamo e após o Romeu Fox 098. Gente, em jamo, Romeu Fox 098. Muito obrigado. Papa Romeu, Zulu, até Romeu, bom dia. Paraguanambi, só instante a cópia. Exato, se a Vita 369, desce para 4 mil pés, QNH 1015, ou 2199. Positivo, 369 na proa, 4 mil pés, 1015, 234, passa 1160, chame o centro em 12685, alterna 12545. 1635, 12545, obrigado. Bom dia. 24981, no solo 58, direita, solo Salvador, 121, 19. 219, obrigado. Solo azul 498, tudo livrado, professor. 12199, reduz a velocidade para 2209. 2209, retorno 209. Papá Lima Mike Fox, controle para você. Vem pela terra, que é linda, para a terra, o espelho está bem marcionado, 0143, 1 a bota. Fox, confio que foi feito o plano de voo. Positivo, feito para 1095. Gente, QNH 1095, mantém 500 pés, realizado o cruzamento entre Simbra e Duna. Essa é a Simbra e Dona tá livre no último momento. O hotel Romeu, é o número 2, agora já corre. Azul 4981, ingresso aqui, seu Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. Tá, voo 2069, 137 a bordo, terra Terezinha, 3 horas, 15, 10 e 9. Voo 2069, táxi autorizado via pátio India Elf, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 1095. Atente ao Embraer da Azul, ingressando para o portão 1. Quatro inicial, quando espera da 1025, visualizando o colega da Azul, o gol 2069. Azul, você é o meu copia? Salve. Rodou Guanambi, 085 visual. Decola pista 97, curva direita, ingresso corredor axé restrito, 1000 pés. Aguardando a ascensão do controle para 085, 1208 ao controle, 5556 no trânsito. Não desolou até o meu. Tsunami A3, 12, ajuste 1015. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando a 6312. Escola Pista 97, confirme o PAT e o POV. 2895, 1015, no ajuste com o Lotar. Opa, Romeu, Zulu, até o Romeu, acionamento, acertei, reporte pronto para o táxi. Puxa, na minha 312, já avistado, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 00 graus, 079. Pesado, pouso 9063. Tá, proa, 030, carteira 296, Salvador. Salvador. 5973, bom dia, guarda cópia, o ajuste de ótimo, 1095. Frequência Lima, posição, frequência livre, o Lima Mike Fox. 6, azul 9270. Ok, azul 9270, complete final, procedimento terminado, chame a torre no 895. 295, azul 2175. Azul 2199, desce e mantenha, 2500 pés. 2500 pés, procedimento. Vou fazer junto na sala. Bom dia, Gol 2069, quanto será da 1-0? Gol 2069, tem condições de alinhar e decolar assim que a pista estiver livre? Afirmativo, senhor. Gol 2069, atento ao pouso do Airbus da Avianca, na curva final 1-0, após estar autorizado a alinhar e manter pistão 1-0, agilizando manobras. Pouso, colega, está autorizado a alinhar e manter 1-0, Gol 2069. Torre Salvador, muito bom dia, azul 9270, sinal 8. Azul 9270, ajuste no 015, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o Boeing da Gol, alinhando para a decolagem na cabeceira no 0. O procedimento é terminado. Afirmação, aproximação, autorizado, 2. Azul 2783, passa nível, correção, atinge e mantém o nível 160, chame agora o centro na frequência 1260, alterna 1288. Uniforme Charlie Alpha Departure, Zipa Transition, Zulu India Papa Alpha Romeo Transition, Salvador Control 10.8, Scope it's 5576, Europa 083. Ok, Europa 083, clear to Sierra Charlie Echo Lima, Padua 400, up at 010, runaway 10, left turn up takeoff 2, Punta, transition C-bar, departure frequency 10.8, and spot 5576. Dallas Collector, Petrolic Startup, Bush, stand 1-1. Yes, we are ready, fully ready for the new startup and push. Are you ready? Yes, sir. Okay, it's approved to push and stand 1-1 or report to Air Taxi Europa. They are clear to push and start up Europa 03, I call you back for this. Alfa, Xanel 6312, bom dia, Taxi Via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, Xanel 6312. Azul 2796, copia. Salvador, João Pessoa, 170 ao nível, Golf 677, decola pista 90. Curva à esquerda, saída Conde, controle 1208, 0274 no transponder, azul 279. Estamos autorizados 170 para João Pessoa, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, rota Golf 677. 1208, por gentileza, confirma o transponder. 0274. 0274-2796. Parte 3, chame para o pronto, pushback, acionamento está correto, cotejamento. Sim, chamará para o push, acionamento 2796. Rio 5973, copia. 1700, 2069, contato com radar na decolagem, suba para nível 370 via MOMO. 370 via MOMO. Salvador, 3830, visual para a zona 3830, gente, mantém a posição, informa o segundo tráfego a 6 milhas da cabeceira no zero. Torre de controle de Salvador, bom dia, gol 2199, final, reinado no zero, estabilizado. Gol 2199, ajuste no 015, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continuando na base, 2-9-9. Azul 9270, solo 08, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, grato, bom dia, o azul 9270. Goiânia é 6312, ingresso taxi Juliette, portão 2. Juliette para o 02, 6312. Solo Salvador, bom dia. Azul 9270, levando a sua escuta. Bom dia, Azul 9270, ingresso taxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, Azul 9270. Hotel Romeu, autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira no sede. Desça para 4 mil pés. Foi direto ao serviço 367. Aguarde o final do procedimento terminado. 1015 ajuste. V30 afirma, autorizado a alinhar e manter, pistão zero. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, eu estou na presença. Solo Zuno 1, direita, Solo Salvador, 121, décimo 9. Ele vai agora à direita, 21, Salvador, 1. Zulu Hotel Romeu, autorizado a decolar, pistão 7, vento 090 graus, 0619. Decolada aos 1-2, direita, corredor Axé, guarda transferência. Decolada aos 1-2, direita, corredor Axé, chamar o controle do Hotel Romeu. Pelo Hotel Romeu, guarda transferência. Guarda transferência. After dial, flight direct Lima, Lima Eco Delta Alpha, and direct Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alpha. Ok, the model is dial Motiva. To the bus, Darrell, then Leda, and then Motva. Affirmative. Right to taxi. Yes, ready to taxi now. Okay, taxi upload via Mayabro, taxi India, and Alpha until 100 point runway 10, when you're ready, call 11895, QNH 1015, Rapa 083, Rastrip. Motorway 1895, clear taxi, runway 10. Salvador, 2796, para puxa, saramento. 2 instante, 2796. Controle Salvador, TAM 3230, cruzando 1100 pés, perfil da FUCA, autorizado para o nível de voo 330. 2330, 230, contato radar, suba via Fuca para o 330. Sobe via Fuca para o nível de voo 330, para o 2069, passa 180, chame 101-2545, alterna 1-2545. Frequência 1-2545, a secundária? 26, a primária é 1-2685, secundária é 1-2545. 2685 e a secundária 2545. Obrigado. Bom serviço. Controle de Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Lulu, Hotel Romeu, decolada 17. Lulu, Hotel Romeu, meu pés, corredor Axé, reporte através do Fora da Barra, informe possível. Um ideal para o destino. É ideal para o destino a 276, reportará no Farol da Barra, o Hotel Romeu. Salvador, tá 3830, solicita. É, solicita voo Alfa Romeo uniforme direto. Mantém inicialmente a saída aguardando a coordenação. Mantendo. Tá, Mike XV Lima. Bom dia, Tam, Mike XV Lima, prossiga. Estamos na remota número 13, autorização de reboque para a ponte número 7. Gente, aguarde para o início do reboque. Gente, vamos aguardar. Vou direto no meu Fox 018. No meu Fox 018, tá 3830. 199, após o Europa, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, após a Europa, 2199. Agora, Alô, Tower. Bom dia, Europa 083, Home Point 10. Europa 083, bom dia. Clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear for line up and take off 10, Europa 083. Aerotáxi Azul 2796, 69 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Sierra Bravo, Sierra Golfo. Azul 2796, ataque autorizado, India e Alfa, que é o ponto espera no ponto espera 1895, no 095. Taxi em frente autorizado, ponto espera da 190, chamará pronto Azul 1, Azul 2796. 083 Airborne at 19, contact Salvador do Pátrio, 120.8. 1208, Europa 083, muito obrigado, bom dia. Yeah. Europa 083, bom dia. 083, sabe, mantém foot level 400 da El Departure. Da El Departure, mantém 400 da Europa 083. Autorizado procedimento aeronave, sistema 0, reporte passando 366. Autorizado aeronave, padrão 366, padrão 3340. 3830, passão 160, chama centro em 12685, alterna 12545. 12685, 2545, da 3830. Salvador, muito bom dia, Azul 2796, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Azul 2796, autorizado a alinhar e decolar, piscando 0, vento 130 graus, 079. Gente, autorizado a alinhar e decolar, Azul 2796. Azul 2796, decolado 123, chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, Azul 2796. Táxi autorizado, India Alpha, até o ponto espera, no ponto espera 1895, ajuste de altímetro no 095, por viagem. 1796, contato radar, chuva via Conde para o nível 170. Conde 970, 2796. Pelo Hotel Romeu, assim que possível, informe estimado para pouso. Descopiado. Zona RNAV, tá 3304. 04 completo final, procedimento RNAV, chame a torre no 8 desse 195. 895, 3304. Chame o centro em 12685, alterno 2545. Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, ajuste no 095, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,00 graus, 0612 nós. Livre pouso no 0, tá 3304. Confirme? Azul 4299, Campino, Nevada, 4, lixo de última transação. Rio 5973, falando que a transmissão está muito baixa, está autorizado a alinhar e manter-se no zero. Da remota 3 para o portão 7 autorizado. O reboque chame no TER. Ok, iniciar no reboque, informará o TER. O 095 autorizado, que estiver finalmente chame no TER. Autorizado, chame na potência, 095. Salvador, bom dia, o Sam 3304. Com 3304, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, onde está Juliette? 3304. Com 973, autorizado da colapso, pelo 0, vento 070 graus, 089. Azul 91149, aguarde a Fox, confirme o horário do ponto. 00. Aqui. Só um instante, não chegou no meu sistema ainda, quando chegar eu já pego, já apago a autorização. 0950. Campinas 320, pesolo 10, Cubávia, pesolo no meio, conforme rota. Decola pista 90, curva direita, da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120-8, transponda 5021, azul 4299. Autorizado, Campinas 320, decola da El, Leda, Motiva. Pesolo no 10, Cubávia, pesolo no meio, conforme 208, 5021. Correto, corrigimento azul 4299, portão 01, no chame pronto para o pushback acionamento. Rio 5973, decolado aos 30, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 1208, bom dia, Rio 5973. Bom dia. Controle Salvador, um bom dia, o Rio 5973. 573, suba via Puca para o nível 330, vigilante. Sente via Puca, 330, vigilância. É, devido ao nosso atraso, se puder coordenar, voarmos direto ao Aracaju, com o centro, a gente agradece por isso mesmo.